faz tempo que eu te espero, mas você não vem. Tantos sonhos no meu peito, mas você não vem. Chegará o momento, chegará a hora que meu coração chamando e você não responde. Eu queria ser a noite em que você se esconde.